Quando a alma se liga em promessa a ti, o Senhor escuta o coração a se abrir. Na casa do Pai, a jovem clama em fé. Se o Pai não a vedar, o voto é de pé. Oh, meu Senhor, em ti confiarei. Que se une ao lar que abraçou. Se o marido a ouve, seu voto é valor. Mas se ele vedar, com amor a cobrir, o Senhor a perdoa, sua graça flui. Se a viúva clama em dor e solidão, seu voto é escutado em sincera oração. Na luz de teus olhos, Senhor, eu sei que cada estatutos da vida com amor a ensinar, entre pai e filha um pacto afirmar, em cada decisão uma história contar, votos de coração em ti vão ecoar. Meu Senhor, em ti confio.